com ele pena, o acaco exerça. E no canidarau, canisau, o canitessa. A fala menina fica, lá da tule pichana. O eu venda tulia, na me puxo tono tule tufufana. Para mim, nita fica. Siku wiki wadi.